Manchete FM. Difícil sacar seu jogo de azar, é mais fácil entender alguém que só quer, só quer sua boca agora. Coisa que mata.

vontade de dançar nos nervos, de falar com as mãos, de encontrar sentido, governo ou cantar em vão. Feito um feitiço, feito um capricho que me faz amar demais, faz mudar a linha da vida que eu tinha. Do mesmo saco, bandido.

nada mudou ainda. Nós estamos aqui sorrindo sem motivo, tão sem ter pra onde ir. Na nossa despedida, ninguém soube falar. Eu vi o amor fugindo em teu olhar. Na sombra da partida, na luz da solidão, quem quer mais uma vida? Só mais uma ilusão. Procuro a saída, onde eu vou te encontrar? Eu vi o amor fugindo em teu olhar. Eu conheço a história da razão e o peso desse mundo, amor, está em nossas mãos. Dei por encerrado tudo, fora de questão. E no fim de tudo, nós ainda, a fim de tudo e mais a vida, é nossa vez, querida. Está na hora de acordar das noites intranquilas. Sonhos podem machucar. E na louca despedida, numa noite sem luar, eu vi o amor fugindo em teu olhar. Oh, oh, querida, está na hora de acordar das noites intranquilas. Sonhos podem machucar e na louca despedida, ninguém soube falar. Eu vi o amor fugindo em teu olhar. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita onde eu era o mestre-sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Quando o samba começava, você era a mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante onde eu não sou convidado. Hoje o samba saiu, laiá, laiá, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. O meu samba se marcava na cadência dos seus passos. O meu sono se embalava no carinho dos seus braços. Hoje de teimoso eu passo bem em frente ao seu portão, pra lembrar que sobra sobra espaço no barraco e no cordão. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, de dourado eu lhe vestia pra que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza porque foi que um belo dia quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Hoje o samba saiu, ai, ai. Galeria, quero que você assista na mais fina companhia. Se você sentir saudades, por favor, não dê na vista. Bate palmas com vontade, faz de conta que é turista. Hoje o samba saiu, laiá. Sentir a vida por você.

quando eu cansar, na linha do horizonte eu vou pousar. No, no, no.

dias sempre iguais. Perco tudo, o rancor dos infelizes, o temor das cicatrizes que um grande amor nos faz. Pra que dizer mais? Pra que querer? Nunca me vi tão perto de ser feliz. Pra que dizer mais? Pra que querer mais? Se eu nunca me vi tão perto de ser feliz. É pra mim uma bravia, onde arrisco os meus lábios toda vez que deixo o cais. Perco tudo, o rancor dos infelizes, o temor das cicatrizes que um grande amor nos faz. Pra que dizer mais? Pra que querer mais? Se eu nunca me vi tão perto de ser feliz. Pra que dizer? Querer mais? Se eu nunca me vi tão perto de ser feliz. Sua arco-íris no meu Deus.

preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso we'll be right back.